Olha quem está de volta. Trazendo só revolta. Eu sou o grande Frieza, melhor sair de perto. Ninguém pode derrotar o imperador do universo. Esse momento é único, então preste atenção. Vou te dar o privilégio de ver minha transformação. Insolente, não pode me vencer. Mas vou me divertir, te fazendo sofrer. Você vira poeira, eu te faço morrer. Com apenas 50% do meu poder. Mas que suficiente pra te deixar em pedaços. Eu acabo com o planeta e sobrevivo no espaço. Verme miserável, sua energia é uma piada. E eu nem vou gastar a minha. A sua não vale nada. Apenas com um dedo, pra mim não é difícil. Acabo com planetas, faço fogos de artifício. Sim, lembro o planeta dos Saiyajins. Explodiu da mesma forma que o corpo de Kuririn. Eu estou de volta. Hora da vingança, hora da revolta. Insetos, vocês não passam de incestos. Frieza, imperador do universo. Eu estou de volta. Hora da vingança, hora da revolta. Insetos, vocês não passam de incestos. Frieza, imperador do universo. Você quer saber por quê? Eu posso me transformar. Pois tenho um poder tão grande que nem posso controlar. Um dom natural, nunca precisei treinar. Então imagine o quanto mais forte posso ficar. Destruidor, eu sou o imperador. Veja como eu posso ser assustador. Pode tentar fugir, corra pra onde for. Vai sentir bem devagar a verdadeira dor. Força destruidora, resistência insana. Sobrevivo ao ataque de uma Genkidama. Mais forte do universo sempre foi a minha fama. Então me desafie para ver quem é que ganha. Agora estou de volta mais forte que no passado. Dessa vez os Saiyajins que serão os derrotados. No meu renascimento vão ficar impressionados com a transformação do Frieza Dourado. Eu estou de volta. Hora da vingança, hora da revolta. Insetos, vocês não passam de incestos. Frieza, imperador do universo. Eu estou de volta. Hora da vingança, hora da revolta. Insetos, vocês não passam de incestos. Frieza, imperador do universo. Dia, Player Taos. Frieza, imperador do universo. Ouve aí. Agora estou de volta mais forte que no passado. Dessa vez os Saiyajins que serão os derrotados. No meu renascimento vão ficar impressionados com a transformação do Frieza Dourado. Eu estou de volta. Hora da vingança, hora da revolta. Insetos, vocês não passam de incestos. Frieza, imperador do universo. Eu estou de volta. Hora da vingança, hora da revolta. Insetos, vocês não passam de incestos. Frieza, imperador do universo.